às vezes refletindo a chorar, pensando em desistir porque falaram que não dá, mas mesmo assim tentei e ganhei por resistir. Não vou deixar qualquer verme me persuadir, acostumada a ouvir não, que isso nem me incomoda. Se a porta tá fechada é certo que a gente arromba. Pequena, grande vitória, não há espaço pra mim. Hoje eles falam que sou bom, mas não querem consumir. Escrevo letra que retrata a minha realidade, do descaso social, a criminalidade, atuando em lugar onde ninguém quer entrar, porque lá é o que sobrou da sua escrota arrogância. Porque tem que me educar, porque não posso pensar, porque só eles estão certo e onde lucro nesse ciclo. Porque não sou um bom pai e nem tanto bom marido, que sonha com o meu rap, não arrumo um serviço. Querem tirar minha vida, tira meu sonho de mim. Quem tem medo de arriscar não merece ser feliz. Todos nascem alienado, eu deixei de ser escravo. E que se foda o seu ponto de vista, hoje eu tô salvo. Quando subo no meu palco, os maloqueiros faz zoeira sem ter preocupação de tá vendo. Rap mod, e quando joga a mão pro alto, tá sendo representado. Todos negros da perifa que sonham, os importados ainda querem Nike Air. Querem a ver pra sua mãe, querem ter dignidade sem passar dificuldade. Mas como sonhar com isso? Sem Didi, cê tá fudido. Vai ter que passar uma droga ou ser escravo de um serviço. Mais do que preciso, acessar inconsciente. Mas já fui um delinquente, mas não coloquei a culpa só por ter meu pai ausente. Você é vitorioso de tá ouvindo esse som. O Brasil é o lugar que se mais mata jovem vão. Se é difícil chegar na idade de 25, me fala quem tá matando e me diz quem é bandido. Hoje vejo Varejão em solo americano, Fernanda, primeira negra, Miss Espírito Santo, que exa no futebol. Tanto jovem tem o dom, por que não? Eu no rap, prazer, meu nome é John. Pois nunca fui fã de mídia, mas eu vou te dar um papo. Tô cansado de Joelma, Ivete, Leite Babado. Sei que não sou nota 10 na rima como Amelhão, mas se nós somos irmão, pra que tanta distinção? Porque se eu sou conceito, me orgulho em falar. Quem conhece não me compra, não quero posar de vítima. Quero fazer meu corre, sem precisar de implore. Vejo meu som batendo nas carretas e nos falantes. Por isso não desanimo, mesmo se for som de pista. Vejo vários Eduardo, Mano Brown e Emicida, que não sonha com status e quer deixar um recado pros moleque que escuta sem o fone e o seu rádio. Uma mansão, eu quero sobreviver desfrutando do meu dom. Quero usar o que é bom, ter do bom e do melhor. Ser exemplo na favela pros adultos e pros menor. Vários anos nessa porra, pra que tanta aprovação? Será que sou capaz ou se foi tudo em vão? Eu nem ligo, levianamente é o primeiro. Então aguenta que eu não tô nessa de brincadeira.